Universitário é suspenso por 10 jogos pela Conmebol por racismo. Messi busca mansão para a família em Miami e abre mão de apartamentos no valor de 92 milhões de reais. Manchetes do jornal Correio do Povo. A hora, confira comigo a hora de agora, faltam 14 minutos para as 8, eu falei. 14 para as 8, a temperatura em Pelotas na marca dos 15 graus e 8 décimos. E na região, Rubens Silva, bom dia. Bom dia, Dalinho ouvinte. Santa Vitória do Palmar com chuva, temperatura de 15 graus e 5 décimos. Jaguarão com céu nublado, 16 graus e 2 décimos. Chove em Bagé, temperatura de 16 graus e 5 décimos. Rio Grande com chuva, 15 graus e 4 décimos, chove também em Canguçu, 16 graus e 2 décimos, e Camaquã com céu nublado, 16 graus e 9 décimos. Manchetes do Jornal Zero Hora. Pedidos diários para transferência de pacientes entre hospitais do Rio Grande do Sul aumentam 25% na comparação com 2022. Promotor de justiça é baleado em Teutônia. Homem é morto a tiros em quadra de esportes em Porto Alegre. Assassinato. Testemunhas coagidas e provas destruídas. O que levou 4 suspeitos à prisão em Bom Jesus. Moraes autoriza a quebra dos sigilos bancários e fiscal de Jair e Michele Bolsonaro. Continua acreditando no Bolsonaro. Nunca vi ele propor ou fazer nada de errado, diz Onyx Lorenzoni. O dinheiro era do Bolsonaro, diz advogado de Mauro Cid sobre venda de joias recebidas pelo ex-presidente. Estas são algumas das manchetes do Jornal Zero Hora. A hora, confira comigo, a hora de agora, faltam 12 para as 8. Eu falei 12 para as 8, a temperatura na marca dos 15 graus e 8 décimos. Na Pelotense, as condições do tempo. A chegada de uma frente fria ao estado muda o tempo e põe fim à sequência de dias quentes que dava uma sensação de verão em pleno agosto. A frente fria trará chuva a todo o estado até o fim do dia. Chove no oeste e no sul gaúcho desde cedo com pancadas localmente fortes a torrenciais, que serão acompanhadas de raios, trovoadas e risco de granizo isolado. Na Pelotense, o tempo também é notícia. Pelotense. Pelotense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta. Aposentado e pensionista do INSS, faça portabilidade bancária de seus empréstimos e tenha a possibilidade de tirar entre 500 e 10 mil reais. Ligue e simule suas opções de crédito. X Mais Fácil Empréstimos. Deodoro, 650, Sala 1, Esquina Floriano. Telefone 3027-6008. O fantasma da impotência sexual faz parte dos teus dias? E você, está à procura de uma alternativa natural, segura e com resultados comprovados que vai trazer todo o vigor de antes novamente? Na Dose Exata tem o Max Ativo, que vai te ajudar a recuperar toda a juventude sexual em poucos dias. E tem promoção. Comprando um pote de Max Ativo, o segundo pote sai com desconto. Pede teu Max Ativo na Dose Exata, Rua Marechal Deodoro 702, esquina 7 de Setembro, pelo WhatsApp 981-17-7171 ou teleentrega 3025-1616 e 3028-8575. Vem pro Mercadão! Já perdeu ou quebrou seus óculos? Nesta hora seria legal ter um óculos reserva para te salvar desta dor de cabeça, não é mesmo? Aqui no Mercadão dos Óculos, você compra um e leva o óculos reserva de graça. Isso mesmo, é a promoção compra um e leve dois. E o crediário próprio em 12 vezes sem juros. E ainda tem teste de visão gratuito. Quem compra no Mercadão dos Óculos ainda ajuda na doação de óculos para crianças carentes da nossa cidade. Na 7 de Setembro, 315, próximo ao Chafariz, no centro de Pelotas e também em Rio Grande. O WhatsApp é 992-06-3429. E o Mercadão dos Óculos é pra todo gente! Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. Turma, tá rolando mega aniversário Lojas Quero Quero. Vamos que vamos. Forro PVC ou revestimentos classe A, a partir de R$19,90 o metro quadrado. Torneiras elétricas Zagonel, a partir de R$109. Samsung Galaxy A03 Core, só 10 vezes de R$79,90 sem acréscimo. Conjunto Box Casal Erval com molas, só R$64,90 mensais. A maior festa de ofertas do ano tá no mega aniversário Lojas Quero Quero. Pai, olha a foto da obra da esmagadora de soja da Cevale. Qual a vantagem, pai? Ah, terão várias, minha filha. Domínio completo da cadeia produtiva, garantia alimentar dos animais, barganha nas negociações de commodities. Pelo jeito, nós associados teremos muitos benefícios, hein, pai? Não só para os associados, filha. Nesses 2 anos de obras foram gerados muitos empregos. E com a esmagadora pronta, vai ter ainda mais. Cevale, 60 anos. Você faz parte dessa história. Aproveite as ofertas do preço do dia Guanabara. Óleo de soja Vitalif no Clube Mais Amigo, R$4,68. Ovo branco Nia 9 com 20 unidades no Clube Mais Amigo, R$11,49. Maçã orquídea com ovos 500 gramas, R$2,99. Chocolate barra garoto 80 gramas, R$2,98. Molho tomate predileta sachê 300 gramas, R$1,19. Lava roupa Tixan 3 litros no Clube Mais Amigo, R$26,99. Manta estufa casal Flice, R$29,90. Supermercado Guanabara. Você mora aqui. Tá na rua e tem alguma informação importante? Mande um WhatsApp 984-311-620. 984-311-620. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. As informações policiais aqui no programa Adalim Medeiros Show. A hora, confira comigo a hora de agora, faltam 5 minutos para as 8, eu falei, 5 para as 8, a temperatura na marca dos 15 graus e 7 décimos. Polícia Federal deflagra operação de fiscalização em empresas de segurança privada. A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Segurança Legal 7 em todo o país com o objetivo de encerrar a atividade de empresas que executam segurança privada sem autorização. Ao todo, 502 policiais federais realizaram a fiscalização de combate a empresas clandestinas em 449 estabelecimentos. entre casas noturnas, comércios, condomínios e outros locais alvos da Polícia Federal. No Rio Grande do Sul, foram mobilizados 40 policiais federais para a fiscalização de 40 estabelecimentos em diversas cidades. Em Pelotas, foram 3 locais, além de 2 em Rio Grande, todos sem irregularidades constatadas. Em Bagé, foram 4 autos de encerramento de atividade irregular, um de arrecadação de material e 2 multas. Desde 2017, a Polícia Federal realiza essa operação de âmbito nacional coordenada pela Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada e deflagrada pelas Delegacias de Controle de Segurança Privada nas capitais e pelas Unidades de Controle e Vistoria nas delegacias descentralizadas. Os principais acontecimentos policiais estão aqui no programa Adalim Medeiros Show. A hora, confira comigo a hora de agora, faltam 3 minutos para as 8. Eu falei 3 para as 8, a temperatura na marca dos 15 graus e 7 décimos. Operação Atalaia. A Polícia Civil de Rio Grande, através da equipe da Delegacia de Polícia, cumpriu no bairro Parque Marinha 4 mandados de busca e apreensão. Na ação denominada Atalaia, foram apreendidos um revólver calibre 38, com numeração suprimida, 5 munições calibre 38 e uma munição calibre 7.62. Um homem foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. Também foram apreendidos um colete balístico e dinheiro em espécie. Na operação participaram 20 agentes e 5 viaturas. Policiais militares do 5º Batalhão de Choque efetuaram a prisão de um homem no bairro Patacão, na cidade de Jaguarão, por posse irregular de arma de fogo. Com ele, os policiais localizaram uma espingarda calibre 28 e 2 munições do mesmo calibre. No bairro São João, em Rio Grande, os policiais militares do 5º Batalhão de Polícia de Choque efetuaram a prisão de 2 homens por tráfico de entorpecentes. Com os traficantes foram encontrados 44 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína. Em Rio Grande, no bairro Bosque, os policiais militares do 5º Batalhão de Choque prenderam um homem por tráfico. Ao efetuar a abordagem e a busca pessoal, foram encontradas 28 porções de maconha e 24 porções de cocaína. As informações policiais, aqui no programa Adalim Medeiros Show. A hora, confira comigo a hora de agora. Faltando 30 segundos para as 8, eu falei. 30 segundos para as 8. A temperatura na marca dos 15 graus e 7 décimos. Você está ligado aqui na Super Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, a rádio show da metade sul. E agora aqui no programa Adalim Medeiros Show é hora de nós ouvirmos a participação da Mãe Dina. Olá, Mãe Dina! Olá, você que está acompanhando aí esta querida emissora, minhas amigas, meus amigos, você é das colônias do interior, que maravilha, né? O pessoal que trabalha aí plantando aos alimentos, à comida gostosa que a gente come todos os dias, né? Parabéns para vocês, coisa boa. E também é uma satisfação muito grande falar com você da cidade, que é, neste momento tem muitas pessoas que estão ali trabalhando e ouvindo a Mãe Dina, graças a Deus. E eu sempre falo aqui, gente, trabalho nosso aqui, meu e do Pai Jerônimo, na área espiritual, é para resolver de uma vez por todas aquele problema que você tem aí na sua vida, que é espiritual, tá? É para afastar de vez, é para desmanchar de vez. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo para trabalhar, para afastar o mal da tua vida e depois voltar e eu ter que trabalhar de novo. Então eu quero trabalhar uma vez só para você. É? Uma vez só. Ah, mas a Amandina vai me ajudar, depois não vai querer me ver lá na... Não, pode vir aqui depois na nossa casa, quando estiver passando por perto, vir aqui, dar um abraço em nós, né? E ver que está tudo bem, mas para serviço, para trabalhar espiritualmente, eu quero trabalhar para você uma vez só para resolver o teu problema. Você vai voltar depois para fazer um fechamento, né? Uma limpeza espiritual para outra pessoa da família, ou para fechar para nunca mais ninguém te perturbar. Agora, para desmanchar o mal que está na tua vida, para limpar os teus caminhos, para afastar esse encosto maldito que está lhe perturbando aí, eu trabalho uma vez só. É, comigo é assim. Ou eu faço bem feito, ou eu não faço nada. Comigo não tem essa conversa, não. E eu quero ajudar essa semana, essa senhora que entrou em contato comigo, ela está com 67 anos de idade e ela me pediu uma ajuda, ela é de Pelotas, e ela falou, Mãe Dina, eu preciso muito da ajuda da senhora e do Pai Jerônimo, porque eu não tenho sorte com homem. Eu me casei pela primeira vez, não tive filhos, trabalhei muito, fiquei casada uns tempos, depois me separei. Hoje ele já é até falecido, ele faleceu depois que nós estávamos separados. Depois tive um outro marido que também me separei. E o último que eu tive agora, ele simplesmente saiu de casa, não falou mais nada. Não sei para onde foi, nunca mais tive notícia do homem, nem os parentes deles aqui, não tem mais notícia deles, sumiu o homem. E eu não tenho sorte, ela pediu ajuda e eu estou dizendo para você, querida, eu já joguei os bus aqui, já abri os bus no caso, olhei tudo aqui através da vidência, eu quero trabalhar para abrir os teus caminhos para o amor. Porque você me falou que quer arrumar um homem na sua vida, e eu vou lhe ajudar para arrumar esse homem, tá? Só que assim, ó, tem que vir com urgência, já está com 67 anos de idade, vamos trabalhar logo, resolver esse caso aí, porque na sua vida só tem homem para lhe incomodar. Tem aquele que deu aquele prejuízo lá que você me falou, que eu não vou nem relatar em detalhes aqui, você só arruma homem para te incomodar, para te perturbar. Tá na hora, minha amiga, de ser feliz. Oh, pelo amor de Deus, né? 67 anos de idade, tá na hora. E eu vou lhe ajudar. Agora, não adianta só mandar mensagem para mim. É claro que eu fiquei muito feliz de receber a tua mensagem. Tô lhe dando a resposta aqui pela rádio. Eu vou lhe ajudar, mas tem que vir aqui, tá? Pode vir aqui que Mandina vai resolver esse problema aí e já. E o nosso telefone é o 991-384090. Terça-feira em Rio Grande, na rua Benjamin Constant, 343. Quarta e quinta-feira em Pelotas, rua Major Cícero Góes Monteiro, 162. Fiquem com Jesus. Rádio Pelotense 620 AM, primeira rádio do Rio Grande do Sul. Primeira rádio AM em audiência na cidade. A rádio mais antiga em atividade no país. Desde 1925, todo mundo ouve. Em alguns momentos da vida, os detalhes fazem sim toda a diferença. É por isso que no Memorial Pelota Cemitério Parque, fazemos questão de cuidar de tudo e oferecer uma assessoria completa em todos os sentidos. Estamos disponibilizando jazigos familiares em condições especiais, jazigos perpétuos em 36 vezes sem entrada e sem juros.

coração. Juliano Silva, reportagem policial. Da Pelotense, bom dia! Estamos chegando ao vivo aqui da delegacia de polícia de pronto atendimento, como então sempre dele, né? O delegado Sandro Bandeira, hoje acompanhado aqui do Felipe Couto, chefe de equipe, junto com a senhora Silvia e também o inspetor Diego. Plantão relativamente calmo, sem uma ocorrência de maior repercussão, apenas um flagrante nesta madrugada aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento. São as informações. Nós começamos a atualizar a partir de agora para X Mais Fácil. Quer dinheiro? Tá na mão. X Mais Fácil, empréstimos em Pelotas é a solução. Ligue 3027-6008. 3027-6008. Hoje está chovendo, pessoal, mas você pode fazer um empréstimo, tá bem? Você não precisa sair de casa. Basta ligar. 3027-6008. A nossa sede fica na Deodoro. 650 Sala 1, quase esquina Floriano. Ali você vai falar com Jorge, com a minha amiga Sabrina, e você vai garantir seu empréstimo na nossa X Mais Fácil. Segue ainda os crimes de estelionato registrados aqui na cidade de Pelotas. Mais um caso registrado ontem aqui na DPPA, volta às 8 horas da noite, quando nós estivemos aqui ontem. Estava aqui o Gustavo Gonçalves ainda fechando o plantão. Quando um homem esteve aqui na delegacia e registrou que através das plataformas digitais ele acabou começando a fazer a negociação de empréstimo. Não se faz empréstimo, pessoal, não se faz empréstimo por redes sociais. Começou a fazer empréstimo, o Rubens, que me acompanha na mesa técnica, pelas redes sociais. Ele teve o, mesmo tendo o nome negativado, teve a liberação de um valor, só que para ter o valor ele tinha que pagar. Acabou pagando R$300, caiu no golpe. Teve já o seu número bloqueado, foi bloqueado também nas redes sociais e perdeu o dinheiro. Esse caso de estelionato, mais um caso de estelionato, acabou sendo encaminhado para os agentes da primeira delegacia de polícia. Vamos em frente, vamos, nós vamos para X mais fácil, quer dinheiro, tá na mão, X mais fácil, empréstimos em Pelotas, essa sim, essa empresa, eu assino embaixo por ela. A X mais fácil, pode falar que eu vi com o Juliano Silva, essa eu assino embaixo. A Polícia Civil segue investigando, Rubens e ouvintes, o homicídio. São 21 homicídios mesmo, hein, Rubens? Obrigado ontem. Eu, Rubens e o Cláudio, nós já trazemos a informação ontem. 21 homicídios registrados aqui na cidade de Pelotas. A vítima, um homem que foi espancado, se envolveu em uma briga no dia 27 de julho, no bairro Fragata, em um bar, e não resistiu e acabou morrendo. A polícia ontem à tarde já ouviu alguns frequentadores desse estabelecimento comercial, onde a vítima acabou sendo agredida. Ele ficou hospitalizado desde o dia 27, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. E comprovamos ontem, através do nosso arquivo morto aqui do Giro Policial, que são 21 homicídios registrados aqui em Pelotas. Até o início da semana que vem, nós estaremos trazendo novidades sobre este caso, que está com os agentes da homicídios. Outro fato registrado, tivemos um assalto registrado nesta madrugada. A vítima, trata-se de um operário da construção civil. A vítima se deslocava para o trabalho, vinha do arco-íris, quando acabou sendo surpreendido por dois homens. Segundo ele, estavam a bordo de um automóvel Fiat Uno vermelho. O carona estava armado com revólver, abordou a vítima que estava de bicicleta, tirou dele o aparelho e telefone. Registro foi feito aqui na DPPA, agora pela manhã. E o único flagrante registrado nesta madrugada, aqui na DPPA, informação essa para X mais fácil, quer dinheiro está na mão, X mais fácil, empréstimos em Pelotas, é a solução. Tivemos um registro de violência doméstica, registro esse que foi coordenado e encaminhado pelo o chefe de investigação aqui da DPPA, o Felipe Couto, o único flagrante registrado aqui na delegacia. As outras ocorrências tiveram maior repercussão, não merecem destaque aqui no nosso giro policial. Portanto, ouvintes da Pelotense, com essas informações e uma repercussão da área policial, volto a qualquer momento da nossa região com informações. Daqui a pouco eu retorno com Cláudio Silva, meu narrador nota 10, meu plantão nota 10, o Rubens Silva. Nós retornamos para X mais fácil. Hoje é sexta-feira, pessoal, mas amanhã tem giro policial. Um pouquinho mais tarde, tá bem, pessoal? Amanhã é 8h30, tá bem? Amanhã 8h30 tem giro policial. Estaremos trazendo informações para X mais fácil. Antes de ir embora, é claro, nossa sessão de abraço. Alô, comissário Sandro Café. Tá lá no Uruguai, mas nunca esquece da nossa rádio Pelotense. Obrigado, comissário Sandro Café, tem meu respeito. Ele e o Vocelmo, né? Estão lá no Uruguai, ligados no giro policial. Lá Rio, homem do Mocotó, aquele abraço grande, lá Rio, homem do Mocotó. Eider Garcia, alô, Eider Garcia. E a Chandelinha, o Cristina Chandelinha, né? E a Cozura Produções, tio Adão, a Ana, o Tavique, o Taviquinho, sempre ligado no giro policial. E o pequeno Lucar, todos lá no Balneário do Prazer. Chico da Bocha, aquele abraço. E também o Dunga, o guardião da Gruta de Iemanjá. Alô, o Dunga, guardião da Gruta de Iemanjá. E ela também, grande professora Daniela Castro. Chamo professora Daniela Castro, também ligada no giro policial. Arieta, alô, dona Arieta. Dona Arieta também sempre ligada no giro policial. Meu amigo Pingo, da Boca do Lobo, alô, Pingão. Aí da Boca do Lobo. É minhas mães, a Naya e a Najara. Hoje não puderam caminhar, né? Tem que ir pra esteira, vamos pra esteira. E também ele, o Hamilton do Bará, grande Hamilton do Bará, também sempre ligado no giro policial. E o Noguinha da Bonja, alô, Noguinha da Bonja. Um abraço ao Noguinha da Bonja, também sempre ligado conosco, nosso giro policial. Meu amigo Marreco e o Si, todos lá na Zona Norte de Pelotas. Fico por aqui ouvindo essa Pelotense. Vou voltar daqui a pouco, hein? Se eu não voltar a qualquer momento, 10h30, fiquem sintonizados na Pelotense. Porque aqui, Juliano Silva, sempre seu repórter do povo. E este foi o Giro Policial de hoje. Rádio Pelotense 620 AM, primeira rádio do Rio Grande do Sul. Primeira rádio AM em audiência na cidade. A rádio mais antiga em atividade no país. Desde 1925, todo mundo ouve. Festival de Pisos e Revestimentos tá aqui. Ofertas para renovar a casa toda. Compre pelo carnê tá aqui e pague em até 36 vezes. Porcelanato esmaltado por R$38,90 um metro quadrado à vista. Kit vaso monobloco por R$65,90 mensais em 18 vezes no carnê tá aqui. Na compra de revestimentos, ganhe 15% de desconto em argamassa e rejuntes. Vem até a Praça 20 de Setembro, 118, Centro. Tá aqui, tá em casa. No rolê da hora, balada com respeito da MET. Em Pelotas, a partir de agora, a junção na região da Gonçalves Chaves pode ir até a meia-noite, mas depois fica proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas. Fica ligado e bora chipar a balada com respeito. Rolê da Hora, balada com respeito da MET, Prefeitura de Pelotas. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. Apoio Arrozeira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Sintonize na Rádio Pelotense 620 AM e mergulhe em uma programação repleta de informação, entretenimento e música de qualidade. De segunda a domingo. Às 14 horas, é hora de se divertir e relaxar com a Super Tarde, com Cláudio Silva. Muita interação com os ouvintes e a sua indicação musical. Às 16 horas, Leandro Freitas traz convidados. Opiniões e notícias diversas no programa com opinião. Às 17 horas, Paulo Couto comanda o Camperiando pelos Pagos, com uma linguagem própria e muita música gaúcha. Não fique de fora da melhor programação radiofônica da região. Sintonize Rádio Pelotense 620 AM e descubra por que todo mundo ouve. Nossa equipe trabalha incansavelmente para oferecer informação, entretenimento e música de qualidade para você. Então se liga na frequência 620 e curta Rádio Pelotense. Todo mundo ouve. Mande um WhatsApp para a rádio que todo mundo ouve. 984-311-620. 984-311-620. O canal de comunicação da Pelotense. Adalim Medeiros Show. O campeão de audiência. O campeão de audiência. A hora conferindo comigo, a hora de agora, 8 horas e 30 minutos, eu falei 8 e 30, a temperatura na marca dos 15 graus e 7 décimos. 12 doutora Marina Lama Gervini, OABRS, 63.780, especializada em direito previdenciário, sempre em busca do melhor benefício para seus clientes. Anote mlgervini@gmail.com e o WhatsApp é o 53981-628142. É, e a previsão do tempo para hoje: nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para. A mínima de hoje, de 10, a máxima 23 graus. Para amanhã, dia 19, sábado, sol com algumas nuvens, mas não chove. A mínima para amanhã será de 6 e a máxima 16 graus. Para domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima de 8, a máxima de 19 graus. Esta é a Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul. A partir de agora, nós vamos começar a ler, então, as mensagens que estão chegando através do WhatsApp, o 984-311-620. É contigo, Rubens Silva. A primeira mensagem, então, desta sexta-feira. Bom dia, meus amigos Adalim e Rubens. Gostaríamos de escutar com a Sula Miranda, Estrada Fora. Abraços para você, para o Rubens, o Luiz Carlos Putinelli, a Lourdes Amaral, a vó Tereza, Mara Lúcia, a Gilda Leal, a Lucinha Ávila, Jane Cordeiro e família de Santa Vitória, o Adão Costa, o Leomar, o Jorge da Cascata, a professora Janete Gaciba e todos que estão na escuta. Um bom fim de semana para todos. É o Luiz Orlando e a Tereza Santos. Ok, valeu, Luiz Orlando e Tereza Santos. Bom final de semana. Bom dia, meus amigos Adarim e Rubens. Hoje eu gostaria de ouvir com a Roberta Miranda, Marcas, para oferecer para o meu amigo que amanhã estará de aniversário. Quero desejar para o Carlos Cardoso muitas felicidades e muita saúde. E para todas as amigas e amigos, abraços da Mara Lúcia. Alô, Mara Lúcia, tá ouvindo a gente aí no bairro Arial, é? Adaline Rubens, bom dia. Rodem Eu Sem Você com o Rei. Ofereço para a família Godinho e demais ouvintes do Capão do Leão, o Bezerra, Alexandre o Louco, o Gilney Madruga e familiares, José e Gilca Adams, minhas manas Cleusa e Dancha, tia Edi, Rui Martins e família, a dona Vera e o seu Zé, o Baixinho e o Dalvacir e familiares no Sítio Floresta. Que tenhamos todos um bom fim de semana. É o Chico Martelo do Sinote. Valeu, Chico Martelo, um forte abraço. Bom dia, Dalim e Rubens. É o Kiko ligado na Vila Hilda. Valeu, obrigado aí pela companhia, Kiko. Bom dia, é o Dica do BGV. Olha a chuva aí. Olha aí, o Dica também tá sempre ligado aqui na Pelotense. Bom dia, aqui na Santa Eulália deu até agora Agora, 22 milímetros, é o João Goebel informando a situação do tempo, da chuva lá naquela região, Adair. É, e a previsão é de mais chuva aí durante o dia, né? Outra mensagem. Oi, bom dia, Adalim. Quero uma música com Léo Magalhães. Ofereço para as amigas Rosa e Leda e para todas as amigas. Agradeço. Quem oferece é a Neila Goulart. Beijos. Valeu, Neila Goulart. Um grande beijo. Bom dia, Adalim e Rubens. Um ótimo fim de semana. Abraços do Carlinhos, do Jardim América. Alô, Carlinhos. Está ouvindo a gente? gente aí no Jardim América. Que beleza! Bom dia, amigos. Na escuta, abraços da Verinha Lacal. Alô, Verinha Lacal. Um grande beijo, querida. Bom dia, queridos amigos Adalim, Rubens e equipe da Rádio Pelotense. O Rogério Cabral manda um grande abraço para todos e pede para ouvir a música Todas as Nossas Senhoras com Roberto Carlos. Desejamos um abençoado fim de semana para todos. É a mensagem do Rogério Cabral e da Liete ouvindo a gente. Legal, meu grande amigo Rogério Cabral, o Auro Cerulho, que está ligado com a gente aí na capital do estado. Bom dia, amigos Adalim e Rubens, um ótimo fim de semana. Gostaria de ouvir com Erasmo Carlos a música Sentado à Beira do Caminho. Beijos para vocês, vocês são muito especiais, é a Regina do Centro. Ok, valeu Regina, ligada com a gente no Centro. Bom dia, caros amigos, alô Sanep, estamos na mesma, na Romeu Machado dos Santos, no Arial. Agora chegamos a 40 dias sem aparecer ninguém para resolver o problema do cano mestre jorrando água. A situação não é boa, eles não aparecem. Imagina com chuva, a conta chegou e com valor novo, uma vergonha. É a mensagem aqui do nosso ouvinte que vem reclamando há muito tempo, Adalinho, Flávio Sampaio. É verdade, né? E ninguém toma providências, é lamentável. Bom dia, Adalim Rubens. Gostaria de ouvir a música do José Augusto, Evidências. Abraço para você e para todos os comunicadores aí da rádio. É a Ana da Balsa. Valeu, minha querida amiga Ana na Balsa. Bom dia, Adalim Rubens. Dupla nota mil. Saiu o resultado do exame. Flamengo é o pai do Grêmio. Abração do Jarrão, sempre ligado. É verdade, né? O Flamengo matou aqui e matou lá, né? É, confirmou, o Grêmio não consegue vencer o Flamengo. Bom dia, meus amigos.